vou mostrar felicidade espontânea de novo. Radiante energia do gate. Eu vou mostrar felicidade verdadeira dos brancos, dos pretos, da aurora que traz. Do manifesto de bondade, um sorriso de paz. É o começo de uma vida agora. As portas se abrirão a paraíso afora. Independência é o preço. Alegria poderosa, o verdadeiro contexto. Na sagrada esplanada do amor. Na vanguarda majestosa, a igualdade da cor. A igualdade dos povos. A liberdade com certeza é o sentimento nosso. Adversos pra ganhar. Liberdade de cá. Na travessia do deserto de lama. Dos guerreiros da chama. O amor que me traz. A radiante energia do caminho da paz. Rap, eu sou do rap, se eu sou pra frente, eu sou pra frente, se eu sou liberdade, amor, mais liberdade e amor. Guerreiro do rap, do zoeu Nitro W, vamos. Também sou linha de frente, se eu sou W. Respeitei quando me convocou, vamos. Que o tempo não pare, provou quem ficou, quem é verdadeiro, quem sobrou. Aumenta o som, que a rua se identificou. Juntou, misturou adversos, alvo. É pra registrar que nós estamos pra somar. Se a missão é resgatar o orgulho, então tá. Não vamos se abalar, que o negócio é ficar. Fica que é pra mostrar que é melhor se juntar. Fica que é pra mostrar que o negócio é sério. Vamos fazer o bom rap bombar no mistério. Por todo lugar, pra cada canto do hemisfério. Nitro W, Zona Norte é sincero. Espero que os manos saibam entender. Que pode comprometer, dependendo do proceder. Rap, eu sou. Sou do rap, se eu sou. Sou pra frente, eu sou. Sou pra frente, se eu sou. Liberdade, liberdade e amor. Guerreiro do rap, do zoeu Nitro W, vamos. Adversos Nitro G, W negro, alvo cultural. A redenção, irmão. A independência faz a força. A paz, o amor, a liberdade. Depende de nós, irmão. Guerreiro do rap, do zoeu Nitro W, vamos. Rap, eu sou. Rap, se eu sou. Sou pra frente, eu sou. Sou pra frente, se eu sou. Liberdade, amor. Mais liberdade e amor. Guerreiro do rap, do zoeu Nitro W, vamos.